Observe la map. Go on the terrace. Meia três, uma três, desça para 4.000 pés e ajuste na 095. Azul 9271, chame o centro Recife em 12835, alternando 251. 10, vamos saber. Aprova a cópia. Autorizado Recife, nível 350, decola 10, curva esquerda, saída Pulca Caju. Via Apesuluna 7, Ipotro, Papala, Satango, Romeu, Oscar e após prossegue conforme rota plano de voo. Controle 1208, aciona 5416, transponder. 350 autorizado, decola da pista 10, completa a curva esquerda, Pulca Caju. Depois outro, conforme a rota e o plano, 1208, temperatura do controle, direciona 5416, estacionamento 6410. Estacionamento 310, cotejamento está correto, pronto para o SBF estacionamento. Vou falar em mais alguns, 4-3-3. A 70, vou na Prodi, TAP. Tá, 298, autorizado táxi Alfa, reporte Andes Juliette. Alfa vai reportar Andes Juliette, vou com a 298. Uno, dois, quatro, meia, redução de velocidade, 270 lá. Redução de 270 nós, o gol. 1, 2, 4, meia. Já tá batendo, 3305, autorizado Recife, nível 330, decola 10, curva à direita, não, curva esquerda, na saída Pulca Caju, via Peso 17. Controle 1208, aciona 5456, transponder. 3305, 330, autorizado, via Peso 17, vou falar direto, uma na esquerda, na Pulca Caju, 1208, controle, 5456, transponder, 3305. 5456, transponda, chama pronto, pushback, estacionamento, chama 3305. 5456, obrigado, reportar. Alfa, Juliette, 4298. 4298, ingresso Juliette, posição 09. Juliette, posição 09, 4298. Dois, quatro, meia, reduz a velocidade 2509. 2509, vamos ao 2. estabilizou, se foi. Voo 1888, complexo final do procedimento, a Renave chame torre em 118, decimal 95. 295, boa noite. Boa. Scanner 6313, complexo final do procedimento, RNAVE, voando Serra Vitor 367, descida para 2500 pés. Autorizado, seu contato, é 310. Controle de gentileza para o círculo 8, a frequência é 18,6 da torre? 11895, gol no 888. Ah, muito obrigado. Oi, Salvador, boa noite, gol no círculo 8, estou estabilizado, RNAVE da 10. Gol no triplo 8, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 00 graus, sincronia. Livre pouso na 10, gol no círculo 8. 1, 2, 4, 6, redução de velocidade, 2209. Redução para 229, gol 1, 2, 4, 6. 970, voo Serra Vitor 366, descida para 4 mil pés, ajuste no 095. Serra Vitor 366, confirma a altitude. Descida para 4 mil pés, gol no 1970, ajuste no 095. 1246, de redução de velocidade 2009. Confirmando 162, Eduardo. Ah, sim. 30 táxi via Índia, considera pista no 0, chame torre Salvador. 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, 15. Na 6313, complexo final do procedimento RNAVE, chame torre em 118, decimal 95. Boa noite. Voo 1970, autorizado final do procedimento RNAVE, emissão para 2000. Mensagem ininteligível, 970. Voo 1970, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAVE, reporte quando estabilizado. Ok, 2500, 1015, normalmente estabilizado, 970. Fala da construção, greve de informação do ar, pela sua fila, nada em torno de informação. Tango Oscar, Hotel Kilo, Falcon notification, flight is at position to intercept minor arrival, descending to flight level 050, KNH 1015. 50505, minor arrival, flight direct to back. Bono 246, voe Serra Vitor 368, em descida para 4000 pés. 4000, 3305, pushback finalmente, posição 05. 3305, após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda autorizada, chamando pronto para o táxi. Após o Gol está autorizado, reportará o táxi. Tráfego, Salvador, boa noite, azul 49-80, com a informação Sierra, quando preciso, nível 350, Recife. Autorizado Recife, nível 350. Decola no zero, curva esquerda. Saída Puca, Caju, via Upper 7. Controle Salvador, Opera 1208. Aciona 5452, transponder. Azul 4980, autorizado Recife, nível 350. Decola no zero, curva esquerda. Puca, transição Caju. Controle 1208 e o transponder 5452, 4980. 4980, controle de está correto, são prontos para o feedback de saneamento. 4980. 70, compartilhado, procedimento RNAV, chame torre 198, decimal 95. 1246, autorizado o final do procedimento RNAV, investida para 2500 pés, posto quanto estabilizado. E 2500, número estabilizado, 1246. Nome é 303, sala 03, direito no 219. Boa noite, 109, boa noite. Torre Gol 970, boa noite, final da 10. 70, guarda a atualização de ponto. Guarda. É 313, você segue Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, 10 na escuta. Sim. Você tem condições de decolar dia 5 autorizado pela torre? Sim, atento. Confirme? Afirmativo. Autorizado a alinhar e manter, agilizando as manobras para decolar dia 5 autorizado pela torre. Graças a Deus, 03. Na aproximação, aguardando apenas a rolagem do Airbus da Avianca, que iniciará em breve. Assim que eu mesmo iniciar a rolagem, autorizo seu pouso, vento 110 graus 79. Aguarda autorização, 243. Ruxoné 6310, ao alinhar, autorizado decolagem, vento 110 graus 79. Observe o Airbus da Avianca ingressando na posição 3, após prossegue o táxi via Patione, Índia. Próxima ponta de espera, torre 1-1-8-9-5, tem negócio no 0-5. Após a Avianca, Patione, Índia, 295.2-3-3-0-5. Alugou 970, segura 6, tá bom, né? Alô, 970, Alfa, aposte antes da Juliette. Vamos lá. Eu descendo em 2015, I know. NGB procedure, pod established. 2015, pod established, NGB, what's your proposal? Controle Salvador, boa noite, voo 970, tem que reformação CR. Posição agora em TAP. Voo 970, vou direto TAP, desça para nível de voo 050, que é legal no 095. E TAP 050 no 015, voo 970. Pode estar para eles, vamos aqui hoje. Então, 31178, dessa via chegada Mari para nível de voo 1-0-0, que é legal no 0-5. Boa noite, Oxané 6310. Oxané 6310, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 350 via saída PUCA. 350 PUCA 6310. Uno 246, solo 10, direito 121, decimal 9, solo. 219, 246, boa noite. Torre Salvador, da 3305, tá pronto, vai 10. Pistão 105, tá autorizado completar o alinhamento e decolar pistão 0, vento 1, 00 graus, 8 também. Alinha, pistão 0, então 3305. Solo, bom, 246, liberando. Bono 246, Alfa, Quilo, Pátio 3, 62 ali, a minha posição. Alfa e Quilo no Pátio 3, a posição vai ser a 62 Lima. 1, 2, 4, 6. Bono 4980, autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, 4980. Autorizado a decolar. Vento 100 graus, 8 nós, 6605. Autorizado, 3 graus. Não, ataque é aquilo, é a próxima esquerda. Ah, tá ok, tá diferente aqui, né? É lá 90 graus isso daqui, né? Chamativo, eu saí da esquerda, próximo. Até o outro da igreja na pista. Em posição 6 aí, 246, boa noite. Então, 3305, contato radar na decolagem, suba para a nível de voo 330, via saída PUCA. Atenção nível 330, via saída PUCA, 3305. Do MTV 10, Patanguas, Patanguas, consegue saber? 118, decimal 95. 118, 95. Goodbye. Para o táxi azul 4980, 109 a bordo, 2 horas e 11, alternado, que é abraçado. Azul 490, táxi até o ponto de paredão no 0, vem Índia. Próximo ao ponto de paredão, 1895, TNH no 0, 15. E 15, autorizado táxi até o ponto de paredão no 0, foi 1895, 4980, via Índia. Azul, Oscar Hotel Kilo, under visual condition, request, manage runway 17, right, base left. Roger, IFR flight canceled at 15. You're clear to right brake light runway 17 and report on final. Report on final 17, Oscar Hotel. Chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterna 265, 63 no 0. Salvador Clear, good evening, Zero 9973, information Quad Sierra, clear to Sierra Bravo, Charlie Fox, confins, via flight clear route, flight level 340, runway 10, after departure, right turn, dial, Leda Motte via departure, Squawk 5461, Salvador departure, 120.80. Zero 9973, reach back correct, come right to push back and start up. Sierra. Bona 723, desça via chegada Bonf para 4 mil pés, Kenegal no 095. Ok, então, chegada via 4 mil, 320. Saída da El, transição ótima, curva direita para a decolagem. Transponder 5462, controle 120, décima 8. O 7367, voo no 723. Tem consciência, a parte autorizada? Autorizado. Obrigado. 3178, voo encerrado 366 para Ignazi, desça para 4 mil pés, Kenegal, 10. 105. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Decolou 18, controle 2098. 208, 4980, boa. Controle Salvador, boa noite, azul 4980, passa mil pés na saída Cuca. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída Cuca. Extensão 350 via Cuca, azul 4980. Comandou, boa noite, Chanel 6224, Chanel 6224, autorizada a chegada Mari, desça via para nível de voo 100, Kenegal 0015. 015, desça via para uma centena 6224, Chanel 6224, pode, Chanel 6224. Chanel 3305, chame o centro Recife. Frequência no 25, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Recife no 245, alterna 126,85, uma boa noite. Correto, achando a minha 313, chamando para possível acessamento. Canal 224, vou inicialmente Mari. Ah, estou ligando o runway, clear to leave the frequency. Controle de voo 1970, passou Serra Victor 366, estabilizado e Renato dando zero. Voo 1970, complete de estimação, chama a torre no 8, decimal 95. Completo 1895, voo 1970. Então, 3178, desce até 2500 pés. Quanto é? 2500, então 3178. 2500. É 6224, desça da nível de voo 050. 050 para 6224. 1170, ciente, autorizado o pouso bicho no zero, vento 100, dá os 89. Autorizado o pouso na 10, voo 1170. Clear 274, information Sierra, clear to Sierra Bravo, Papa Sierra, Porto Seguro, via flight plan route. Flight level 160, runway 10, after takeoff, right turn, Coral departure. Squawk code 0271, Salvador departure 120.80. Clear, Porto Seguro, flight level 160, runway 10, right turn, Coral departure, squawk 0271. 7-7-4, reach back, correct. Cover right to push back and set up. Ativo da 3178, reporte visual com campo. Bônus 723, se tiver condições, estabilizado certo 366 para o RNAS. Ok, 366, obrigado. Então, 3178, chame torno no 8, decimal 95. 7895? Afirmativo, 118.95. Obrigado, boa noite. 3178, boa noite. Então, 3178, continue a aproximação, aguarda a transição de pouso, pistão zero. Turno 170, solo 23, direito 121, decimal 9, solo. 219, eu vou 970. 26, decimal 85. 2575, 2085, Recife, 4980, boa. Turno 723, desça para 25000, autorizado o RNAV, reporte visual com campo. Ok, 215, reportará visual. Salvador, boa noite, chegou 1970. Boa noite, 1970, Alfa Juliette, Porto Meia Dúzia. Alfa Juliette para Meia Dúzia, chegou 1970. Autorizado pouso, pistão zero, vento 1-0-0, dá 1-8-9. Pouso autorizado, 3-1-7-8. Azul 4959, informação Sierra para Ilhéus. Azul 4959, informação Sierra, agora a gente está com a cópia. A saída é a Coral. Sim. Azul 2774, clear pushback at startup, come right to taxi. Clear for pushback at startup, clear for pushback at startup, clear for pushback at startup. 3178, Alfa Juliette, com 07. Azul 4959, Abimo. 4959, autorizado Ilhéus, via rota do plano de voo, nível 140. Subida Coral, curva direita após a decolagem. Transponder 0272, controle 120.8. Azul 4959, autorizado Sierra Bravo, Índia Lima, 140, Coral direita, 0272, 1208. Correto, Azul 4959, chama para a pista da equacionamento. Chama lá. Xanamé 224, voo em carreta 366, desça para 2500, reporte visual com campo. Visual 366, está autorizado, reporte visual com campo, 6224. Voo visual. Autorizado, reporte ao site 001. Boa noite, Torre Salvador, o Golo 723 em final. Golo 723 autorizado pouso, pista no zero, vento 1, 00 graus, meia dúzia mais. Livre pouso, 723. Salvador, ground, W2, 774. 56 on board, 3 hours, Victoria for taxi. Real alternative, 2774. Victoria, Sierra Bravo, Victor 10. 2774, clear taxi, until holding point 110, via April 3, April 1, taxi India. approaching holding point, 118.95 tower, QNH 1015. Observe the Airbus 321 of the company, waiting to be 07. Roger, clear for taxi from 3 to hold point on runway 10 via India, following the Airbus speed 320, negative taxi. QNH 1015, Azul 2744. Complete de aproximação, aguarde transferência para a torre. Vários táxis, o Azul 5001, 123 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 25. Uno, táxi autorizado, ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia. Próximo ponto de espera, torre, 1995, altímetro 10, 15. Parte 1, Índia, ponto de espera 10, torre 295, com 1015, Azul 4501. Chanel 624 autorizado para o pistão 0, vento 1-0-0 graus, vai dizer bem. Ele pousa Operador, muito boa noite. Oxana 6212, certo? Oxana 6212, dessa via chegada a Mari para nível de voo 060. Senegal 1015. Boa noite, 868, voe certa 366 para Renave, desça para 4000 pés, que negar 1095. 366, 4000 com 1015, 868, gol. Aproximadamente 2 minutos, 49 segundos. Obrigado. Marca aí. Durão. Oi, Salvador, é o azul 501, não pode esperar dando a zero, pronto. Quase 5001, ciente mantém posição. Puxando 6224, solos 38, direito 219, solo. Direito 219, obrigado, até daqui a pouco. Boa noite, Puxando 6224, de pronto. Puxando 6224, táxi de Alfa, com a consciência da Juliette. Alfa, está de Juliette, 6224. Azul 2774, clear for takeoff, wind 100.6 knots. Clear for takeoff, Azul 2774. 4959, autorizado, estive a questionamento, chama para o táxi. Gente, não autorizado, chamará para o táxi. Azul 5001, autorizado, linha Mateus 0. Linha Mateus 0, Azul 5001. Bono 868, desça para 2500 pés. Autorizado RNAV, reporte visual com campo. 2774, airborne 842, call now 120.8. Departure on 120.8, good night, 2774. Próximo Juliette, 6224. Gente, mantém a posição, 2774. 4954, QNH05. 6224, ingresso Juliette para o portão 03. 03. ground to get all 9973 Standby, Federal 9973. Esquerda, mano. O azul 4959 está com 66 a bordo, 0220 autonomia, alternando Serra Bravo e Serra Vitor. 4959, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via parte 3, parte 120, ponto de espera 1895, altimetro no 0, no 5. Parte 3, parte 1, no Índia, 1895, no ponto de espera 495. Com 5001, autorizado a decolar, 100 graus, segurança. Autorizado a decolar, 5001, azul. 1134, formação Sierra para material autorizado, via rota do plano de voo, nível 350. Subida Puca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. Transponda 5476, controle 120, sétima 8. Autorizado nível 350, decola da 10, Puca, Aracaju, transição, curva esquerda após decolagem, transponder 5476, controle 20.8, gol 1134. Só confirmando 350 nível, 1134. Estimativo 350 nível, gol 1134. Correto, chama para puxar o estacionamento, gol 1134. Chamará 1134. Chegará 1973, puxa o back nessa época, right for taxi. Sul 2534, boa noite, via chegada Mares, desça para o nível de voo 070, ajuste no 095. 070, vizinho do 2334. Xené 6303 autorizada, né, Matheus no 0. Azul 5001, decola 45, controle 120, décima 8. Vai passar 120, décima 8, 5001. Controle, boa noite, azul 5001. Azul 5001, contato radar na decolagem, via saída da EL, submanteia nível de voo 320. 320 na da EL, azul 5001. Azul 5001, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000, autorizado Leda. Obrigado. Azul 2534, autorizado descer para o nível de voo 050. Céu 050, 2534. Com aeródromo Gol 1868. 1868, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895, boa noite, é o 868. Oi, muito boa noite, é o Gol 1868, 3 milhas para o 372. Cheque 868, mantém a posição. Seu correção, continua a aproximação, aguarda a direção de pouso 868. Aguarda 868. 6303, o Chanel autorizado a decolar, vento 100 graus, 5 graus. 02 on board and 4 hours and 15 minutes of address. Ok, 09973, clear. Clear for taxi until holding point 1-0, by 3-1, taxi to India. Report to holding point 118-195, 218-105. Clear taxi via April 3, April 1 in India. Holding point 118-195, connection 105. Without 99, Oxenem 6313, decola os 49, controle 120, decima 8. 308, 6313. Gol 1868, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 62 reais. Livre pouso 10, gol 1868. Vento 88? 100 graus, 62 reais. Obrigado. Chanel 6313. Chanel 6313, contato radar na decolagem via saída da Elsub, mantém a nível de voo 360. Chanel 360, Chanel 6313, saída lenda. Confirme inicialmente a Chanel 6313. Azul 5001, tráfego superado.